sujo. Vivo no mundo sujo, de pilantras eu esquivo. Te garanto, não me assusto mais com barulho de tiro. Pedradas em janelas, prédios abandonados, muros são rabiscados, fat caps revoltados, baseados apertados no bolso de um camarada. A garrafa de Kovac tá na mochila intocada. Minha mente tá bem longe, hoje não tenho relógio. Quero um copo, um cigarro e esquecer todo o meu ódio. Quem cuspe pro alto se esqueceu que o cuspe volta. Quem subestimou criou em mim uma revolta. Mas não me revoltei a ponto de perder a razão, e nem abaixei a cabeça porque aqui não tem cuzão. Sou fruto da vitória e eu voltei pra me vingar. Fim pesado com letras agressivas pra trocar. Agradeço a cada pedra que arremessaram em mim. Levantei uma muralha que não cai como em Berlim. Antiga maldição da madrugada, hoje brilha o sol deixando a vida iluminada. Snapback nas esquinas, fumaça e adrenalina. Nome nas paredes dos amigos que se foram para nunca mais voltar. Enquadrado na matina, isso já virou rotina, cachaça e nicotina. Pois a rua é meu lar. Balete, a rota de fuga, pois a rua eu tenho na palma. Veja a cobra na captura, sangue suga, sugando sua alma. Empresário da esquina, diplomático na jaula. Menosada na matina, sempre seguindo suas aulas. Não entra em choque, filho aqui, eu tô atrás do malote. Dando fuga dos corre, cada um no seu corre. Ou cê mata ou cê morre. Inteligência do crime não se mistura com lixo. Traficante e assaltante até jogo de bicho. Alimentando nossa destino onde o sustento é o paradeiro. O vício aqui significa dinheiro. Se o problema é notório no meu território, te mato ainda levo flores no seu velório. Mais um episódio da odisseia da guerra. Quem vacila conspira é sete palmos da terra. Menosada na calçada com a nova engatilhada, esperando a morte chegar. Antiga maldição da madrugada, hoje brilha o sol deixando a vida iluminada. Snapback nas esquinas, fumaça e adrenalina. Nome nas paredes dos amigos que se foram para nunca mais voltar. Enquadrado na matina, isso já virou rotina, cachaça e nicotina. Pois a rua é meu lar. Maldição da madruga, loucura. Playboy só vive ela atrás de droga da pura. Leme de binóculo planejando da dura. Os pilotos de fuga armada atrás de fatura. Só misturando pra ver no que vai dar. Tem quem sai pra curtir, quem sai pra morrer ou matar. Uma bala perdida pode te encontrar. E aí, foda-se o que vai dar, a pista é meu lugar. Pelo coração da Brasil, sangue frio. Destino, parque, união, rajadão de fuzil. Acelera o coração, acendeu o pavio. Alguma operação, só mais um que caiu, ninguém viu. Na cidade da polícia, assassina psicopatas. Fardados atirando nas esquinas, aqui tem droga, granel. Aqui é inferno e céu, misturado, toma cuidado. RJ, Nova Babel, cruel.